programa Show da Manhã. Nadie tiene que decírmelo. Hablas con otra que no soy yo. Y te confieso que viéndolo, baby, me dan ganas de tenerte. Just a little crush. Got me overthinking, just somebody else care, somebody else care. You begin me thinking somebody else cares, somebody else cares. Tú quieres darme celos. All this time and we still got the selfish love. You like making me jealous. Haz un juego que queda entre tú y yo. Tú y yo, tú y yo. Programa Show da Manhã de hoje, agradecendo a sua audiência. A gente volta nesse final de semana também, viu? Eita, tamo junto por aqui. Tchau, tchau. FM 87,9. A rádio que não é cardiologista, mas mexe com seu coração. Para o seu corpo funcionar bem, é preciso complementar a sua alimentação com vitaminas e minerais. E o Benevit pode te ajudar. Benevit tem formulação específica para atender a sua necessidade. Tem Benevit Sênior, Benevit Mulher, Benevit Homem e Benevit Ômega 3. Benevit, a vitamina que faz bem. E esse e outros medicamentos você encontra na Farmácia Nova Vida. Fale com o Luizinho, há mais de 30 anos, servindo você e sua família com total dedicação e respeito. Estamos situados na Rua Hermelina Maria de Brito, no centro de Caetanos. Fone WhatsApp 98827-3029. Farmácia Nova Vida. Traga sua receita, traga o seu preço. Vamos conversar. Você está em Caetanos? Então não pode deixar de conhecer a loja Fina Flor. Além de oferecer a renomada linha O Boticário, a Fina Flor também traz para você produtos das marcas Mahogany, Ui e Natura. Isso mesmo, estilo, requinte e bom gosto. Estou esperando por você na loja Fina Flor. Descubra fragrâncias exclusivas, produtos de beleza irresistíveis e presentes que encantam. Visite-nos hoje mesmo e apaixone-se pela variedade e qualidade que só a Fina Flor pode oferecer. Loja Fina Flor, sua escolha certa em Caetanos, Bahia. Não perca tempo, venha nos visitar e surpreenda-se. Fina Flor, onde o seu estilo ganha vida. É 87,9. Daqui a pouco, tem mais música pra você. Oi, tudo bem? Você busca aumentar as suas vendas? Ter mais fluxo no seu comércio? Pois é, nós podemos te ajudar. Assim como você, o seu cliente também ouviu este anúncio. E por aqui, ele pode saber sobre você, seu comércio, o que você oferece, seu WhatsApp, o perfil das suas redes sociais e muito mais. Gostou da ideia? Entre em contato com a gente aqui na rádio e saiba mais. Com os avanços dos outros meios de comunicação, uma pergunta muito comum é se ainda vale a pena anunciar em rádio. Anunciar em rádio não é um tiro no escuro. Toda emissora tem muito bem traçado e definido o público principal com quem fala. E claro, o perfil do ouvinte. Leve sua marca aos eventos promovidos pela emissora. Quanto mais personalizada e mais segmentada a propaganda, melhores serão os resultados. Lembre-se que o público do rádio gosta de se identificar com o que está ouvindo. Anuncie na rádio. Alfa Hits. Hora certa. 11:01. Rádio 87. Esquentando o clima do seu inverno. Chegou a loja que você estava procurando. JM Moda Íntima, a sua loja virtual. Entregamos em Mirante, Caetanos, Bom Jesus, Poções e região. Babydoll, camisolas, conjuntinhos, calcinhas, sutiãs e outros. E ainda aceitamos cartões de créditos. Visite nossa loja virtual, @ JM Moda Íntima, _. Ou pelo WhatsApp, 77 988544944. JM Moda Íntima. A sua loja virtual. Panificadora e Mercado Economia do Povo. Mais sabor e qualidade ao seu alcance. Pães, chimangos, bolos, salgados, pães de queijo, bebidas quentes, geladas e cereais em geral. Além daquele delicioso café da manhã. Roberto da Padaria agradece. Avenida Tanhaçu, bairro Terra Branca, em Caetanos. São diversas variedades. Venha conferir. WhatsApp 99-8102-3855. Nordeste Motos Peças e Serviços. Sua moto em boas mãos. Aqui você pode confiar. Há mais de 20 anos prestando serviços para Caetanos e região. Retífica, troca de biela, acessórios em geral e muito mais. Nordeste Motos Peças e Serviços. Atendimento excelente. Rua da Conquista, Centro de Caetanos. Fone 988499653. Josafá e a equipe agradecem a preferência. Exame de vista computadorizado em Caetanos com Jaziel, dia 6 de julho, sábado, a partir das 8 da manhã. Marque já seu exame de vista na farmácia Caetanos, dia 6 de julho, ao lado da ótica Caetanos. As vagas serão limitadas. Marque já o seu. Ligue 988578273. Falar com Toninho. Marque seu exame de vista dia 6 de julho, sábado. Ótica Caetanos. Sua visão é nosso maior privilégio. Passa il suono dalle immagini di noi. Você está em Caetanos? Então não pode deixar de conhecer a loja Fina Flor. Além de oferecer a renomada linha O Boticário, a Fina Flor também traz para você produtos das marcas Mahogany, Ui e Natura. Isso mesmo, estilo, requinte, bom gosto. Estou esperando por você na loja Fina Flor. Descubra fragrâncias exclusivas, produtos de beleza irresistíveis e presentes que encantam. Visite-nos hoje mesmo e apaixone-se pela variedade e qualidade que só a Fina Flor pode oferecer. Loja Fina Flor, sua escolha certa em Caetanos, Bahia. Não perca tempo, venha nos visitar e surpreenda-se. Fina Flor, onde o seu estilo ganha vida. Rádio Senado e Alfa Hits 87,9. O poder legislativo perto de você. Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria, você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado. Alfa Hits 87,9 e Rádio Senado, parceiras em favor da cidadania. Lojas União, Móveis e Eletrodomésticos. Faça-nos uma visita e venha conferir nossa variedade de ofertas e promoções. Pisos, caixas d'água, cama, mesa e banho, antenas parabólicas Century e Sky. O que você está esperando? Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua Emília Maria de Brito, ao lado da Madeireira Novaes. Telefones 3462-1216 ou 981-41-6457. Lojas União, preço bom e atendimento qualificado. Alegria, muita música e a participação do ouvinte. 87,9. Alfa, hora certa. 11:05. Agora você fica por dentro do que acontece na sua novela. Resumo de novelas. Voltamos com o resumo da novela Renascer para hoje, sexta, dia 28. Os produtores desfazem o negócio com João Pedro, insinuando que sofreram ameaças. Egídio conta a Eliana que ele é o autor das ameaças aos produtores para que o grupo não fizesse negócio com os Inocêncios. E mais, com os Inocêncios, né? E Deocleciano e Zínia são obrigados a dispensar os serviços de Tião. Ritinha discute com Damião, sentindo que Eliana esteve em sua cama com o marido. Esse foi o resumo de novelas. Amanhã tem muito mais aqui na nossa programação. Tchau. Você ouviu? Resumo de novelas. 87,9 MHz. O show de alegria, seu rádio. Alfa Hits FM. O coração da cidade. Alfa Hits. 87 FM. Essa onda pega. Alfa Hits FM. Com os avanços dos outros meios de comunicação, uma pergunta muito comum é se ainda vale a pena anunciar em rádio. Anunciar em rádio não é um tiro no escuro. Toda emissora tem muito bem traçado e definido o público principal com quem fala. E claro, o perfil do ouvinte. Leve sua marca aos eventos promovidos pela emissora. Quanto mais personalizada e mais segmentada a propaganda, melhores serão os resultados. Lembre-se que o público do rádio gosta de se identificar com o que está ouvindo. Anuncie na rádio. Alfa Hits. Casa d'água, distribuidora, não tem comparação. É a sua melhor opção. É a sua melhor opção. Casa d'água, distribuidora. Água mineral, bebidas em geral. Com o melhor atendimento. E ainda, aluguel de freezer, mesas e cadeiras e material para festa. Na Rua São Joaquim, 123, no centro de Caetanos. Telefone WhatsApp 779-8864-0739. Casa da Água. Água é vida. Água é saúde. No celular, no tablet ou no computador. Sintonize onde você estiver. Peça sua música e fique ligado. Acesse para se conectar. Anuncie sua marca, produto ou empresa. Alfa Hits, 24 horas do seu lado. Faça da sua festa um grande show. Fale com JVD Produções. Mas não traga a saideira, que estou saindo agora. Ligue ou chama no zap 77981477393. Fazendo sonho, fazendo sonho, com os olhos cheios de coraçãozinho. Um show completo com Léo Ribeiro e Pirani, banda Soft Music, Lili do acordeon, tocando e agitando com vários ritmos. Que coisa boa, uma linda lança, uma casa de palhoça, a luz do lampião. JVD Produções. Ei, calcinha no varal, você mexe comigo. 87,99, a frequência certa do seu rádio. Alfa, hora certa. 11:09. Atenção para o top de 5 segundos. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor.

Este aqui é o programa de rádio mais ouvido em todo o Brasil. É ou não é, pessoal? É, exatamente. Que beleza. Alô. Oi, alô. Bom dia, Danton Moura. Bom dia. Eu sou ouvinte do seu programa, não perco o seu programa. Que eu bom. Meu celular vai esperar 5h30 para ouvir seu programa. Adoro sua voz, as músicas do Amado Batista. Obrigado, amigo. Aqui é Dalva de Teresina. Ô, Dalva. Moro no Parque Piauí. Certo. E desejaria ouvir uma música de Amado Batista. Diga. É, se não for por amor. Certo. Queria ser meu esposo, Messias. E meus filhos, Elisângela e Elana. Certo. Fique com Deus. Igualmente. Adoro o seu programa e sua voz. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Que pena que ela não baixou o volume do rádio na hora de fazer a gravação. Mas deu pra ouvir, né? Deu pra ouvir direitinho. Nós vamos tocar a música que ela gosta. Ela vai ouvir lá em Teresina, esta capital do nosso estado do Piauí, maravilhosa. Se não for por amor. Eu não quero me enganar de novo. Não quero me machucar de novo, não. Quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Não vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei, desilusão. Brilhante falso. Eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. No teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei, desilusão. Brilhante e falso, eu não quero mais. Não vai brincar.

perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Cadê o locutor Fernandão? Fala aí, locutor Fernandão. Opa, boa noite, tudo bem? Bom, o Meirinho me passou o contato de vocês. Sim. É o rapaz que perguntou. É porque eu entrei na plataforma de vocês, eu tenho uma rádio na web já tem uns 6 anos. Sim. Eu queria ver com vocês como é que funciona lá. Sim. É pra poder baixar alguns programas de vocês. Fácil demais. É porque eu vi lá que pediu CPF e CNPJ. Aí eu fiquei, você sabe que hoje internet é meio difícil, a gente fica com medo de passar, colocar isso em página, né? Isso. Eu queria que você me explicasse direitinho aqui, tem como você me explicar como é que funciona? Tem, rapaz, é fácil demais. Agora o CPF ou CNPJ é obrigatório, não tem como você fazer o cadastro lá e não colocar esse número. E a plataforma, ela é segura, porque você está entrando no site verdadeiro, que é o site da Rádio Estúdio Brasil. Tá bom, meu amigo? Pode ficar tranquilo, que aqui tem segurança total. É isso aí, o pessoal fica com medo dos hackers, né? É tanto picareta no mundo, rapaz, que hoje todo mundo tem medo de todo mundo, né? É normal, é picareta demais. A começar por, não é? Vamos lá, trazendo mais uma música do Amado Batista pra nós. Lá vem ela. De mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a sorte que seu homem tem, de todo esse corpo que eu queria ser dono também. Todo dia ela passa na rua de casa, cabeça baixa, finge que não quer me ver. Eu, como sou atrevido, dou uma olhada. Sei que isso é errado, mas o que fazer? Quem será o felizardo que dorme com ela? Será que ele dá amor como eu quero dar? Se ela soubesse como eu sou tocar, deixava eu provar do seu corpo gostoso, com certeza nunca ia me deixar. Quem será o felizardo que dorme com ela? Será que ele dá amor como eu quero dar? Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso, deixava eu provar do seu corpo gostoso, com certeza nunca ia me deixar. Que beleza de mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a sorte que seu homem tem, de todo esse corpo eu queria ser dono também. Que beleza de mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a sorte que seu homem tem, de todo esse corpo um dia eu queria ser dono também. Que beleza de mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono? Todos os dias eu falo, Charles Help, eu sou famoso, rapaz. Minha audiência é Brasil, não é audiência de um lugarzinho não, rapaz. É audiência do Brasil, o que é isso? Tá botando banca, rapaz? O que é isso? Tá botando banca? Eu falo, não é botando banca não, rapaz. Tem que falar, Edelson Moura, audiência é Brasil.

Daqui a pouco tem mais música pra você. Exame de vista computadorizado em Caetanos com Jaziel, dia 6 de julho, sábado, a partir das 8 da manhã. Marque já seu exame de vista na farmácia Caetanos, dia 6 de julho, ao lado da ótica Caetanos. As vagas serão limitadas. Marque já o seu. Ligue 988578273. Falar com Toninho. Marque seu exame de vista dia 6 de julho, sábado. Ótica Caetanos. Sua visão é nosso maior privilégio. Pensou em mudanças? Edson Mudanças. São Paulo, interior, norte e nordeste. É só falar com Edson Mudanças. Telefone 11-5061-2305 ou WhatsApp 11-964-238545. Trabalhamos em todo o Brasil. Transportamos carros, motos e mudanças em geral, com ótimos preços. Ligue e faça seu orçamento. Retrato da minha amada vai no painel do meu caminhão. A melhor música na melhor rádio 87,9. Eu ouço, você ouve, todo mundo ouve. Essa é a melhor rádio do Brasil. Hora certa. 11:41. Amado Batista. É show, show. Amado Batista. O Brasil inteiro ligado. Amado Batista show. Por aqui, meus queridos ouvintes, nós continuamos na apresentação deste programa lindo, maravilhoso, que toca as músicas do Amado Batista. E você pode participar, mandando também a sua mensagem, o seu pedido, para 61999369557. Boa tarde, Adelson Moura. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Aqui é a Arlene, da cidade de Tanque Novo, Bahia. Ô, minha amiga. Tô aqui na escuta do seu programa. Gosto muito das músicas do Amado Batista. Certo. Eu ofereço a próxima música aí para meu esposo Zeca, para meu filho Fabrício, para todos os ouvintes que estão na escuta. Aqui em Tanque Novo você tem uma audiência muito grande. Que legal, que bom, minha amiga. Fica com Deus. Saber disso igualmente. Eu desejo um feliz São João para todos. Ótimo. Muita paz, muita saúde, muitas bênçãos em todas as famílias. Que bom, minha amiga. Fica com Deus. Tenha igualmente. Uma boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vai essa próxima música do Amado Batista para você, para toda a sua família. Paixão do Genivaldo. Genivaldo era servente de pedreiro e trabalhava o dia inteiro feito o quê? Se apaixonou por uma empregada doméstica que era diarista no AP. Genivaldo, pra somar no seu salário, fazia à noite um bico de vigia, conectava o seu radinho de pilha. E apaixonado, Genivaldo só ouvia Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Genivaldo um belo dia descobriu que a sua amada amante engravidou. Um crediário abriu nas Casas Bahia pra comprar o enxoval do seu amor. Logo, logo uma tragédia aconteceu. Sua amada contra o homem lhe traiu. Genivaldo, esse filho não é teu. Manda essa mulher pra puta que pariu. E se um dia no silêncio da cidade você ouvir uma canção dizendo assim: Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Genivaldo um belo dia descobriu

Você vai poder fazer o seu pedido, fazer a sua compra e a Saúde com Beleza entrega em qualquer cidade do país. Também pode pedir pelo nosso WhatsApp 61 998 19 5151. Ouça agora Chuva de Vento. Pesadelo, chuva que lava a calçada, lava também minha mágoa e chora no ouvido dela este meu apelo. Vento que viaja ao mundo, tem pena de um vagabundo que não se aguenta mais tanto sofrimento. Chuva quando for cair, faz barulho pra ela ouvir, mas não precisa cair uma chuva de vento. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Vento que venta lá fora, leva esta saudade embora e varre do meu pensamento este pesadelo. Chuva que lava a calçada, lava também minha mágoa e chora no ouvido dela este meu apelo. Vento que viaja ao mundo, tem pena de um vagabundo que não se aguenta mais de tanto sofrimento. Chuva quando for cair, faz barulho pra ela ouvir, mas não precisa cair uma chuva de vento. Esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Soprando na janela, cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade. Boa noite, Edelson Moura, muito boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Edelson Moura, você tem levado, né? Eu aprendi a gostar de rádio. Sim. Desde a Rádio Nacional, quando eu morava no interior do estado, aqui no estado do Amazonas. Sim. Era a única rádio que pegava. Verdade. Lá no município de Nova Olinda do Norte, né? No estado do Amazonas, onde eu nasci, uma sim. comunidade chamada Comunidade Vila Guajará, né? Sim, sim. Lá no meio do mato, a gente curtia as programações que tinha na época, né? Sim. É, como a gente era criança, a gente curtia muito o programa da Tia Liguinha, né? Tinha o programa da Artemis Azevedo também, né? Que era sim. um programa também que a gente ouvia. Verdade. E à tarde, né? Não lembro do programa, mas era o programa com a Nelson Bula e Márcio Ferreira. Era o Pergunta Muita que história quiser. Boa, né? Eu aprendi a gostar de rádio. rádio. Pra mim, hoje, com 50 anos, rádio não se faz rádio como naquela época, né? E agora, recentemente, fazendo uma pesquisa na internet, encontrei realmente um radialista que fez muito sucesso nessa época, né? E levava também as informações para todo o povo, né, que morava no interior do estado, né? Sim. A gente era esquecido pelas autoridades, mas depois que a Rádio Nacional foi ao ar, a gente aprendeu muita coisa, né? Verdade. Hoje, já com filhos, né, crescido, né? A tecnologia está aí, mas com rádio, né? Se faz como você faz, né? Onde você está, sempre você tem feito um rádio de qualidade. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelas suas palavras, pelo carinho. A gente percebe muita verdade, né, em todas as suas palavras. Obrigado mesmo. Nós estamos aqui na luta, defendendo esta causa bonita, defendendo o rádio, as nossas programações, né? E continuamos a raiz do rádio, a raiz, né? É isso aí. Vamos em frente. Obrigado, viu? Na contramão do amor. Cante, Amado Batista. Jeito.

por mim e por nós, eu digo assim, tchau Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado. Rádio 87, esquentando o clima do seu inverno. Alfa Hits FM. O coração da cidade. Alfa Hits 87 FM. Essa onda pega. Rádio 87. Esquentando o clima do seu inverno. 87,9. Bombando todas. Você está em Caetanos? Então não pode deixar de conhecer a loja Fina Flor. Além de oferecer a renomada linha O Boticário, a Fina Flor também traz para você produtos das marcas Mahogany, Ui e Natura. Isso mesmo, estilo, requinte, bom gosto. Estou esperando por você na loja Fina Flor. Descubra fragrâncias exclusivas, produtos de beleza irresistíveis e presentes que encantam. Visite-nos hoje mesmo e apaixone-se pela variedade e qualidade que só a Fina Flor pode oferecer. Loja Fina Flor, sua escolha certa em Caetanos, Bahia. Não perca tempo, venha nos visitar e surpreenda-se. Fina Flor, onde o seu estilo ganha vida. Os avanços dos outros meios de comunicação, uma pergunta muito comum é se ainda vale a pena anunciar em rádio. Anunciar em rádio não é um tiro no escuro. Toda emissora tem muito bem traçado e definido o público principal com quem fala. E claro, o perfil do ouvinte. Leve sua marca aos eventos promovidos pela emissora. Quanto mais personalizada e mais segmentada a propaganda, melhores serão os resultados. Lembre-se que o público do rádio gosta de se identificar com o que está ouvindo. Anuncie na rádio. Alfa Hits, hora certa. Meio-dia e 13. Senhoras e senhores, chegou a hora de você ficar bem informado. Está no ar o Jornal Rádio News. Rádio News. Informações direto de Brasília. Previsão do tempo e tudo o que acontece em primeira mão. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo. Está no ar o Jornal Rádio News. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando o Rádio News. Comigo, Aline Mota. Estou aqui para poder deixar você muito bem informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. As melhores notícias e informações do dia. E vamos então às notícias com o Rádio News. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. Lula sanciona a taxação de compras internacionais de até $50 e incentivo a veículos sustentáveis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei que estabelece a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até $50. Pela regra anterior, essas compras estavam sujeitas apenas à incidência do ICMS, um imposto estadual. O novo texto inclui no preço antes do ICMS um imposto de importação de 20% sobre o valor da compra. Lula sancionou o texto em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, pela manhã. A introdução dessa cobrança foi negociada entre o governo e o Congresso, que não queria aumentar a carga tributária, e a área econômica do governo, que tentava elevar a arrecadação. Mesmo com esse acordo, nas últimas semanas, Lula vinha fazendo uma série de críticas à medida. Na quarta-feira, véspera da sanção, o presidente classificou a cobrança como irracional. A taxação das compras internacionais foi incluída em um projeto também do governo que tratava de outro tema, o incentivo à produção de veículos sustentáveis. O projeto agora, convertido em lei, cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover, que busca reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até 2030. É uma das pautas prioritárias do Ministério da Indústria e do Comércio, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Em linhas gerais, o texto prevê benefícios fiscais para empresas que investirem em sustentabilidade e também estabelece novas obrigações para a venda de veículos novos no país. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. Ataque da Ucrânia à praia da Crimeia faz banhistas fugirem e deixa crianças mortas, diz a Rússia. Um ataque aéreo da Ucrânia a uma praia perto da cidade de Sebastopol, na península da Crimeia, região anexada pela Rússia, fez com que banhistas fugissem às pressas do lugar. O vídeo do momento do ataque foi divulgado. Segundo Moscou, a ação militar deixou 4 mortos, incluindo 2 crianças e mais 150 feridos. No vídeo, os banhistas aparecem correndo em debandada e feridos são carregados em espreguiçadeiras. A Ucrânia não comentou o ataque ocorrido no último final de semana. O Kremlin culpou diretamente os Estados Unidos pelo ataque, já que os mísseis foram fornecidos pelos norte-americanos. Moscou advertiu o embaixador dos Estados Unidos formalmente que haverá retaliação. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. Ex-executivos das Americanas são alvos da PF por fraude bilionária. 14 ex-executivos das lojas Americanas foram alvos ontem, quinta-feira, de uma operação deflagrada pela Polícia Federal nas investigações das fraudes contábeis de 25 bilhões de reais dentro da empresa. 2 executivos estão foragidos. A 10ª Vara Federal Criminal ainda determinou o bloqueio de 500 milhões em bens dos envolvidos. Os 2 foragidos estão no exterior. Seus nomes serão incluídos na divisão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A Americanas divulgou uma nota reiterando a sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos existentes. A Americanas acredita na justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. De acordo com a PF, a fraude maquiou os resultados financeiros do conglomerado a fim de demonstrar um falso aumento de caixa e, consequentemente, valorizar artificialmente as ações das Americanas na Bolsa. Com esses números manipulados, segundo a PF, os executivos recebiam bônus milionários por desempenho e obtinham lucros ao vender as ações infladas no mercado financeiro. A operação é fruto de investigação iniciada em janeiro do ano passado, após a empresa ter comunicado a existência de inúmeras inconsistências contábeis e um rombo patrimonial estimado inicialmente em 20 bilhões de reais. Mais tarde, a Americanas revelou que a dívida chegava a 43 bilhões. Foram identificados vários crimes, como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os alvos poderão pegar até 26 anos de prisão. A força-tarefa de ontem contou com procuradores do Ministério Público Federal e representantes da Comissão de Valores Mobiliários. A atual administração do grupo Americanas também contribuiu com o compartilhamento de informações da empresa. Rádio News. Inédito no mundo, um protótipo de ônibus elétrico que usa bateria de íons de lítio com nióbio foi lançado em Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O veículo 100% elétrico foi desenvolvido pela Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, CBMM, em parceria com a Toshiba e Volkswagen Caminhões e Ônibus. O lançamento ocorreu no dia 19 de junho. O gerente executivo de produtos de baterias da CBMM, Rogério Ribas, destaca que o que torna um modelo tão único é o uso de bateria de íons de lítio com nióbio, que permite o carregamento das baterias em 10 minutos. Além disso, menciona que a tecnologia possui maior durabilidade e segurança. Essas baterias, ela trazem para o ônibus uma capacidade de recarga ultra rápida, né? Ou seja, a gente é capaz de carregar toda a carga da bateria num tempo inferior a 10 minutos. lógico, né, tendo a infraestrutura de recarga necessária, e essa recarga, ela não causa nenhum risco de segurança e não penaliza a durabilidade dessas baterias. Pelo contrário, essas baterias, elas devem durar de 3 a 4 vezes mais do que uma bateria tradicional. O advogado no escritório Duarte Garcia Serra Neto e Terra, com atuação em ambiental e ESG, André Pereira de Moraes Garcia, ressalta o papel da tecnologia de bateria de nióbio para a redução de emissões de gás carbônico na atmosfera. Do ponto de vista de descarbonização, certamente é uma evolução tecnológica muito boa, e acho que do ponto de vista nacional a gente consegue popularizar ainda mais o carro híbrido e elétrico, e naturalmente fazendo uma descarbonização, especialmente de queima de combustíveis fósseis dentro da nossa malha viária, né? De acordo com Rogério Ribas, da CBMM, a equipe está entrando na fase de testes em condições não controladas, com operações dentro do complexo industrial de Araxá, da CBMM, e também em algumas rotas entre a cidade por um período indeterminado. Ainda não há previsão de quando o ônibus elétrico com bateria de nióbio será lançado no mercado, e o período pode variar de 2 a 4 anos, dependendo da performance e das montadoras interessadas. Reportagem Bianca Mingotti. Rádio News. Um sistema de saúde que tenha condições de receber novas demandas, atendimento na segurança pública e a preocupação com a possibilidade de um comércio de drogas. Na opinião do advogado especialista em direito penal Marcos Guzmão, o país não está preparado para descriminalizar as drogas. O Brasil é um país de proporções continentais, como a gente sabe, e isso dificulta sobremaneira a fiscalização que fosse necessário, porque uma descriminalização, ela induziria a certas necessidades de fiscalizações tributárias, certas fiscalizações de vigilância sanitária. Situação essa que, em razão exatamente dessa proporção do país, tornaria uma coisa bastante difícil, para não exagerar e dizer praticamente impossível. A discussão sobre a possibilidade de descriminalização do porte de drogas, entre elas a maconha, para consumo próprio no país, gerou impasse entre o poder legislativo e o judiciário, onde o Supremo Tribunal Federal discutia a inconstitucionalidade de enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para uso pessoal. O doutor em Direito do Estado pela USP, Rubens Bissac, avalia essa discussão como consequência do atrito entre os poderes, o que, segundo ele, é até natural diante de uma Constituição que tem uma série de comandos ou de leis que vêm posteriormente à Constituição e geram conflitos. Mas, ainda assim, ele acredita que tanto o Legislativo como o Judiciário estão caminhando em polos opostos. A atual legislatura tem tido uma pauta de costumes, como mediaticamente se chama, mais conservadora, enquanto o Supremo Tribunal Federal propende a ter uma maioria mais, digamos assim, nesta pauta progressista, não é? Ambos têm legitimidade, e é um fenômeno aí que temos observado muito no Brasil, de afirmação, né? Quem teria a palavra final naquele assunto? Para Rubens Bessac, essa postura só causa mais transtornos e insegurança para a sociedade, na medida em que passa para o destinatário uma confusão muito grande, o que não é desejável, segundo ele, para a percepção do sistema de justiça e para a percepção do sistema em última análise como sendo democrático. Reportagem Lívia Azevedo. Rádio News. Estender ao farelo e ao óleo de milho o mesmo tratamento tributário concedido à soja relativamente à incidência da contribuição para PIS/PASEP e COFINS é uma questão de justiça e isonomia, destaca a senadora Tereza Cristina, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, em um pronunciamento à bancada relatora do PL 1548 de 2022. O PL apoia a produção agropecuária e se mostra de grande relevância para o Brasil, uma vez que os grãos de milho e soja vem apresentando contínuo desenvolvimento de produtividade no país, com alto potencial de geração de desenvolvimento socioeconômico em muitas regiões. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou no dia 12 de junho o relatório do projeto de lei 1548 de 2022. A senadora informa que a medida traz a isenção do PIS/PASEP e COFINS para o farelo e óleo de milho, assim como já acontece com a soja. Para a presidente da Cooperativa Agropecuária Área Mista Regional de Irecê, Zene Vieira, a isenção para o óleo farelo de milho deve beneficiar os produtores. para nós aqui, que somos uma cooperativa de pequenos agricultores familiares, né? Uma cooperativa que tem 4.800 agricultores, pequenos agricultores aqui no interior da Bahia, no território de Irecê. Isso para a gente tem uma significância muito grande, né? Porque o farelo de milho, que é um dos produtos dessa taxação, os produtores conseguem ter mais acesso, né? A compra do farelo, consegue ter com preços melhores. A produtora Paula Silva, de 41 anos, mora em Lagoa Funda de Barro Alto, na Bahia. Ela explica que vê a medida como positiva, pois pode ajudar a impulsionar o setor de agro brasileiro. Eu sou agricultora familiar de base agroecológica. Eu tenho uma produção de milho que é mais destinada aos meus animais e acho muito importante essa medida para diminuir os impostos relacionados à produção. Segundo o levantamento semanal de progresso de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, a colheita da safra brasileira de milho verão 2023-2024 atingiu 91,6% da área semeada até domingo, dia 23. Os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina já finalizaram a colheita. No Rio Grande do Sul, foi colhida 97% da área, na Bahia 90%, no Piauí 76% e no Maranhão 50%. Reportagem Natália Guimarães. Rádio News. Esse é o Jornal Rádio News. Voltamos já já. Rádio News. Informações direto de Brasília. Todos os dias nós estamos juntos. Juntos na melhor programação. Vivendo com muito mais emoção. Todos os dias um toque de carinho no ar. Amiga com quem eu posso contar, a rádio que me faz companhia todos os dias. 87 FM, o meu sucesso toca aqui. 87 FM, a gente se liga aqui. Exame de vista computadorizado em Caetanos com Jaziel, dia 6 de julho, sábado, a partir das 8 da manhã. Marque já seu exame de vista na farmácia Caetanos, dia 6 de julho, ao lado da ótica Caetanos. As vagas serão limitadas. Marque já o seu. Ligue 988578273. Falar com Toninho. Marque seu exame de vista dia 6 de julho, sábado. Ótica Caetanos. Sua visão é nosso maior privilégio. Lojas União, Móveis e Eletrodomésticos. Faça-nos uma visita e venha conferir nossa variedade de ofertas e promoções. Pisos, caixas d'água, cama, mesa e banho, antenas parabólicas Century e Sky. O que você está esperando? Venha nos visitar. Estamos localizados na rua Emília Maria de Brito, ao lado da Madeireira Novaes. Telefones 3462 1216 ou 98141-6457. Lojas União. Preço bom e atendimento qualificado. Dia e 28. Rádio News, tudo o que acontece em primeira mão. Primeira mão. Estamos de volta com o Jornal Rádio News. Rádio News, informações direto de Brasília. E Cristiano Ronaldo, na disputa de sua sexta Eurocopa, não para de surpreender seus fãs. Recentemente, durante o programa Pod Copa, Anderson Talisca, companheiro do craque no Al Nassr, revelou que além de brilhar nos gramados, o português tem uma formação acadêmica no ramo da nutrição. Em momento em que os apresentadores falavam sobre a convivência com Cristiano Ronaldo e os diferenciais do camisa 7, Talisca revelou que o português é formado em nutrição. O brasileiro, inclusive, brincou com a ótima forma física do atacante para justificar a graduação. Você não vê o corpo dele, não? Brincou Anderson Talisca. Rádio News. E o tricampeão mundial Max Verstappen finalmente disse sim quando lhe perguntaram diretamente se ele correria pela Red Bull na próxima temporada, depois que as respostas anteriores não foram um compromisso absoluto. A Mercedes tem feito sondagens ao holandês de 26 anos, apesar de ele ter um contrato com a Red Bull até o final de 2028 e de seu carro atual ter vencido 7 das 10 corridas desta temporada. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Credibilidade. E o Palmeiras é o time que mais finalizou no Brasileirão até o momento. São 221 finalizações em 12 jogos disputados, uma média de 18,42 chutes por gol. No entanto, a equipe comandada por Abel Ferreira é disparada a pior com aproveitamento do quesito, 31,67%. Isso significa que o Palmeiras aproveita menos de um terço das chances que tem para marcar. O Internacional, 32,56%, e o Atlético Goianiense, 32,93%, são as outras piores equipes em eficiência nas finalizações no Brasileirão. O Colorado é dono do segundo pior ataque da competição, com apenas 9 gols marcados em 10 jogos disputados. Rádio News. Daiane Cristina, mais conhecida como Mulher Jaca, surgiu nas redes sociais para revelar que sofreu um acidente vascular cerebral, o AVC. Ela disse: "Só dão valor quando estamos aqui", começou, mostrando-se no leito do hospital, e continuou dizendo: "Nem sei como dar essa notícia para vocês. Sempre estressada, querendo ganhar o mundo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pois é, meu povo, tive um AVC com 38 anos, disse ela emocionada. A vida é assim, a gente trabalha tanto, tanto, tanto para conquistar as coisas e quando conquista não tem saúde." Segundo ela, os sintomas começaram com dormência nas mãos e dificuldades para respirar. "Tenho que fazer fisioterapia. Agora meu lado esquerdo parou completamente. Tô arrastando a perna", relatou a famosa. Rádio News. E Lívia Andrade comemorou a chegada de seus 41 anos com uma festa exclusiva no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro. Com o tema Abduzidos, a festa reuniu 150 convidados, entre eles Luciano Huck, Samuel de Assis, Tati Machado, Amauri Lourenço e Luci Alves. "A ideia do tema da minha festa é como se as pessoas estivessem sido abduzidas mesmo, todas no mesmo dia e horário e sendo teletransportadas para uma festa. Então cada um vai vestido de um jeito, vai ter gente de pijama, vai ter gente fantasiada", comentou a aniversariante. Rádio News. E Gina Garcia encantou a todos presentes no altar Cozinha Ancestral durante um jantar beneficente, em colaboração com a renomada chefe Carmen Virgínia. O evento, realizado em celebração ao mês do orgulho LGBTQIA+, contou com a participação especial de Caio Prado e Açucena, além da presença de Gessi Alves, Lucas Raniel e Laura Simões. A cantora interpretou clássicos da música brasileira, incluindo Não Deixe o Samba Morrer, de Alcione, e É, de Gonzaguinha. O evento teve como objetivo arrecadar fundos para a Casa Chama, uma ONG dedicada ao acolhimento de pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Rádio News, tudo o que acontece em primeira mão. Primeira mão. Mesmo com o índice de confiança do consumidor, ICC, em alta de 1,9 ponto em junho, o cenário ainda é de incerteza e medo de gastar. A avaliação é do assessor de investimento W3 Investimentos, Leonardo Fernandes. Segundo ele, o quadro divulgado no último balanço do FGV Ibre mostra que ainda há uma insegurança por parte do consumidor. Mas ainda mostra um dado finalístico muito abaixo, assim, é pessimista ainda. As pessoas ainda estão com receio de comprar, né, com receio de gastar. Ou seja, ainda tem muita insegurança, muita incerteza em relação ao cenário econômico, que ainda deixa travado. A elevação da confiança em junho reflete tanto nas expectativas futuras quanto nas avaliações atuais dos consumidores. Além disso, os indicadores que medem as perspectivas para a situação futura de economia e as finanças futuras das famílias subiram 12,0 e 0,3 pontos para 110,3 e 100,4 pontos, respectivamente, embora ambos ainda não tenham recuperado da queda registrada em maio. O cenário apontado por Leonardo Fernandes é dividido por Paulo Thiago, servidor servidor público de 40 anos, morador de Águas Claras no Distrito Federal. Ele relata preocupações sobre o aumento dos preços dos produtos de consumo. Principalmente nos bens de consumo aí, nos produtos de consumo, né, de alimentação, onde a gente viu realmente uma piora aí no custo para fazer as compras do mês, e a gente hoje não consegue sair de casa e comprar um pão e um queijo sem gastar ali menos de R$50, né? Então realmente é um valor muito absurdo. O único indicador a variar negativamente foi o que mede a percepção sobre a economia local, que caiu de 0,3 ponto, ficando em 92,0 pontos. Reportagem Mireia Vitória. Rádio News, tudo o que acontece em primeira mão. Primeira mão. Em meio à aprovação pelos senadores da nova reforma do ensino médio, o Marketplace Educacional Melhor Escola realizou uma pesquisa com pais de alunos sobre a proposta. Os dados da pesquisa apontaram que o novo ensino médio requer ajustes. Para 58,79% desses pais, o novo ensino médio não está preparando adequadamente os jovens para um futuro profissional e pessoal. O sócio fundador do Melhor Escola, Sérgio Andrade, destaca alguns fatores que podem ser atribuídos à percepção dos pais e responsáveis em relação ao novo ensino médio, como a falta de disciplinas direcionadas ao mercado profissional. Eu acho que a percepção dos pais sobre o novo ensino médio tem como pano de fundo o alto preço da população em relação à educação e a dificuldade do governo em suprir as necessidades da sociedade. E ela pode ser atribuída a alguns fatores, como por exemplo, a falta de integração em teoria e prática, a falta histórica, né, entre teoria e prática na educação e a ausência de algumas disciplinas mais voltadas para o mercado de trabalho. A psicóloga Kênia Lorenzato, 43 anos, de São José do Rio Preto, município de São Paulo, tem 3 filhos, sendo que um deles concluiu o ensino médio em 2023. Para ela, o modelo do ensino médio não tem funcionado e, com as alterações, as desigualdades educacionais podem se acentuar. Na prática, eu percebo que o novo ensino médio não tem funcionado e a minha percepção quanto às novas mudanças previstas na reforma aprovada, não acho otimista, não vejo de uma forma positiva. Primeiro porque eu acho que aumenta a desigualdade entre as escolas que